comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Basta que sejas feliz. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Basta que sejas feliz. Eu quero que me perdoes todo o mal do meu intento. Sempre em busca de aventura, para ti não tinha tempo. Se não sabes perdoar-me, tu não queiras odiar esse amor que te prendera. Apenas sou eu culpado do que te fiz, companheira. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Já não podes viver. Basta que sejas feliz. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Basta que sejas feliz. Eu não quero é me prender-te, já que pouco amor espero. Perto de mim quero ver-te. Quero ver-te com outro porque ficaria louco, perdido em ciúme. Eu sei bem que já é tarde para aceitar o meu queixume. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Basta que sejas feliz. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Como comigo já não podes viver. Basta que sejas feliz.